sem você. Você me entorpeceu e desapareceu. Vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu, meu sol escureceu. Vou ficando sem ar, esperando você. Esquecendo minha própria lei, desesperadamente eu sei, tentando aliviar, tentando não chorar. Por mais que eu tente esquecer, memórias vêm me enlouquecer. Minha sentença é você. Você me entorpeceu e desapareceu. Vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu, meu sol escureceu. Vou ficando sem ar, esperando você. Você ouviu Uma Hora de Música, sem intervalos. Programador 88. Em breve, a Clube estará em nova frequência. 88.7 FM. Memorize. Muita coisa aconteceu nos últimos 83 anos. Agora, rádio e informação. Todos nós sempre fomos a favor de São Manuel. E talvez a nossa exaltação, a nossa irritação até, todos nós de São Manuel, achamos que é preciso um pouco mais de respeito pelos nossos antepassados. Eu lembro, eu fico tão emocionada quando ouço essas coisas. E Rádio Clube é isso aí, viu? Dentro do sistema de uma Rádio Clube, o interesse que vocês têm pela cidade. Meus cumprimentos a você. Muito obrigado. E é isso que nós queremos transmitir aos nossos ouvintes. O interesse nosso, essa exaltação cívica, essa exaltação patriótica que a gente tem pela nossa cidade, que é São Manuel. Agora, vamos completar 84 anos. Novos amigos estão a caminho e uma programação 24 horas por dia, ao vivo. Prepare-se, a sua Rádio Clube vai lhe trazer novas experiências. Fique ligado, a Rádio Clube vai fazer história novamente. Não perca. Não perca. Procurando locação segura? Conte com a Robusti Negócios Imobiliários em São Manuel. Traga seu imóvel para locação com garantia e segurança. Nosso setor jurídico próprio oferece respaldo, evitando dores de cabeça. Aos inquilinos, locação facilitada e modalidades de garantia. Aluguel sem fiador. Visite-nos na Avenida José Horácio Melão, 1610, ou ligue 14-3437-1036. Robusti Negócios Imobiliários. Confiança faz história. Novidade para a sua empresa. Conheça as cestas básicas Jaú Serve. Uma seleção com os melhores produtos, frota própria e excelentes condições de negociação. Fale com a gente através do site www.jauserve.com.br/cesta-básica e aproveite a praticidade e a qualidade que só o Jaú Serve tem. Na Vitrocor, promoção boa em dobro. Na compra de R$300 em produtos da marca Futura, o cliente e o seu profissional de pintura ganharão individualmente um cupom para concorrer a um kit churrasco. Dia dos Pais chegando e o presente é em dobro. Participe comprando tintas da Futura. Vitrocor em São Manuel, Avenida José Horácio Melão, 2160. Chama no zap 991-48-4798. Se você valoriza a pureza da água, a Agroutilidades tem uma novidade especial para você. Filtros de barro. Garanta água cristalina e saudável para toda a família. Visite-nos na rua Coronel Emiliano ou ligue para 3841-5456. Agroutilidades, levando qualidade e bem-estar para seu lar. Música. No Augusto Presentes e Variedades, o Dia dos Pais será incrível e com sorteio especial. Nas compras a partir de R$30, você concorre a um kit churrasco com uma tábua de carnes, uma faca com afiador e um copo Stanley. Compre por telefone ou WhatsApp com entrega em São Manuel, Pratânia e Areiópolis. Augusto Presentes e Variedades, na Rua Gomes de Faria, 256. Ligue no 991-18-4850. Caçamba não é só pra hora da obra, não. Também é pra hora da limpeza do seu terreno ou pra aquela hora de jogar os entulhos fora. E pensou em caçambas, pensou Zé Lito Caçambas. No Zé Lito tem caçambas a partir de R$85. E o melhor, atende São Manuel, Pratânia e Areópolis. No Zé Lito é assim, pediu a caçamba, ganhou um refrigerante de 2 litros. Zé Lito Caçambas, na Rua Natal Antônio Ragoso Catalã, 181, próximo à rodovia Marechal Rondon. Telefone 3842-3738 ou pelo WhatsApp 991092972. Comprar o seu ticket do estacionamento rotativo em São Manuel está cada vez mais fácil. Agora, do seu próprio WhatsApp, você pode adquirir o seu. É prático, é fácil, é Smart Zona Azul. Salve em sua agenda o WhatsApp da Smart, 991126063. 991126063. Neste WhatsApp, você compra o seu ticket, tira suas dúvidas e pode ter o atendimento de forma rápida e fácil. Smart Zona Azul, democratizando o estacionamento rotativo. Rotativo na região central de São Manuel. Dia dos Pais está chegando e já que o seu pai é o cara, que tal comprar um presente que é a cara dele? Neste Dia dos Pais, na compra de óculos completos, você ganha o segundo par. Torne o Dia dos Pais ainda mais especial com um presente do Mercadão dos Óculos. E não para por aí, a cada R$50 em compras você ganha um cupom e concorre a um Moto G22. Tantas vantagens assim é só no Mercadão dos Óculos, na Rua Moraes Gordo, 174. Esta é a sua rádio. É hora de notícias. Notícias. Comprar imóveis residenciais no Brasil ficou 0,41% mais caro na passagem de junho para julho. É o que mostra o índice Fipzap Venda Residencial, que acompanha a variação do preço médio de apartamentos prontos em 50 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. A alta mensal nos preços foi registrada em 44 dessas 50 localidades, com destaque para as variações registradas nas capitais. Entre as 16 que fazem parte do monitoramento, 13 registraram alta. A maior delas foi em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, na casa dos 2%. Reajustes superiores a 0,41%, que foi a média nacional, também foram averiguados nas capitais Maceió, Florianópolis, Manaus, Vitória, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Goiânia e Brasília. Já as três capitais com queda nos preços de venda de imóveis residenciais na passagem de junho para julho foram Porto Alegre, João Pessoa e Rio de Janeiro. No acumulado do ano, a alta do indicador de venda residencial é de 2,96%. Vale destacar ainda, do levantamento realizado pela FGV, as informações sobre o preço médio de venda do imóvel destinado para moradia no Brasil, que no mês passado ficou em R$ 8.548,00. O metro quadrado. Entre as 50 cidades monitoradas, a que tem o metro quadrado mais caro é Balneário Camboriú, em Santa Catarina, R$ 12.335,00, quase R$ 10.000,00 a mais em relação ao preço do metro quadrado mais barato, que é de imóvel na cidade mineira de Betim, cujo custo é de R$ 3.788,00. Da Rádio 2, Milena Abreu, para a Rádio Clube de São Manuel. Mais da metade dos pacientes com doenças autoimunes sofre de distúrbio psicológico. É o que afirmam pesquisadores da Universidade de Cambridge e do King's College London, no Reino Unido. Uma pesquisa realizada por eles mostra que mais da metade das pessoas com doença autoimune, que é aquela em que o sistema imunológico ataca o próprio corpo, como artrite reumatoide e esclerose múltipla, por exemplo, tem problemas como depressão e ansiedade. Porém, durante a consulta, o paciente não costuma ser questionado sobre o estado mental dele. Participaram do levantamento 1.853 pessoas. O estudo concluiu que 89% sentiam fadiga extrema, 70% tinham alguma disfunção cognitiva e mais da metade desses pacientes com doença autoimune desenvolveram ansiedade e depressão. O diabetes tipo 1, o lúpus, o vitiligo e a psoríase são outros exemplos dessas enfermidades. Da Rádio 2, Fabíola Altran para a Rádio Clube de São Manuel. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu cortar a Selic em 0,5 ponto percentual. Com isso, a taxa passou de 13,75% para 13,25% ao ano. Foi a primeira redução em 3 anos. E qualquer alteração na Selic, que é considerada os juros básicos da economia brasileira, impacta nas operações de crédito. A ANEFAC, que é a Associação Nacional de Executivos, fez algumas simulações. Com o corte de 0,5 ponto percentual, o efeito sobre as principais modalidades de crédito é leve. A taxa média de juros aos consumidores, por exemplo, cai do patamar de 126% para 125% ao ano. No cartão de crédito, a modalidade mais cara do mercado, os juros anuais passam de 427,2% para 425%. No cheque especial, as simulações da ANEFAC mostram um recuo menor. Vai de 156,9% para 155,8%. Em valores, a compreensão pode ficar mais fácil. O consumidor que pagava R$ 54,53 de juros pela utilização de R$ 1.000 no cheque especial por 20 dias, com a Selic a 13,75% ao ano, pagará agora R$ 54,27, uma diferença de menos de 30 centavos. Já o custo de uma dívida de R$ 3.000 no rotativo do cartão de crédito por 30 dias cai de R$ 445,80 para R$ 444,60, R$ 1,20 a menos. Vale registrar que, apesar do impacto pequeno, governo e entidades comemoraram o corte da Selic. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, por exemplo, disse que a decisão do BC foi acertada e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou a medida um avanço rumo ao crescimento econômico sustentável do Brasil. Da Rádio 2, Milena Abreu, para a Rádio Clube de São Manuel. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola, sobre o Campeonato Brasileiro. 4 jogos abrem neste sábado a 18ª rodada do Brasileirão, a penúltima do primeiro turno e que será marcada por vários clássicos interestaduais. O primeiro deles às 18h30 no horário de Brasília, entre Internacional e Corinthians. Duelo entre um colorado em queda livre na competição e um timão que, se vencer, pode sair de vez da briga contra o rebaixamento e respirar mais aliviado. Mais tarde, às 21h, o Maracanã será palco de nada menos que Fluminense e Palmeiras, clubes comandados pelos técnicos mais badalados do país, Fernando Diniz e Abel Ferreira. O sábado de Brasileirão ainda terá Santos e Atlético Paranaense, 16h, Goiás e Fortaleza, 18h30. Os outros 3 clássicos interestaduais do fim de semana serão no domingo, 16h, o Lanterna Vasco, que caminha a passos largos rumo à Série B, recebe o Grêmio, que faz grande campanha e está no G4. No mesmo horário, o São Paulo, cujo torcedor está eufórico com a chegada de James Rodrigues e Lucas Moura, pega o Atlético Mineiro no Morumbi, enquanto às 18h30, o Cruzeiro terá uma missão para lá de complicada em Belo Horizonte, parar o líder Botafogo. Outros 3 jogos estão marcados para domingo, pela 18ª rodada do Brasileirão. Também às 18h30 tem Coritiba e Red Bull Bragantino, Bahia e América. Já às 20h, o Flamengo visita o Cuiabá. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Identificação. Você está ouvindo a Rádio Clube de São Manuel Limitada, transmitindo com 1000 watts de potência, em onda média 1510 kHz. E pela internet em cluberegional.com.br. Rádio Clube, sua amiga e companheira. Ouvida em qualquer parte do planeta. Novos amigos estão a caminho. Vem aí, uma Rádio Clube ainda melhor. Clube vai mudar para 88.7 FM e contar com mais qualidade de áudio e melhor cobertura de sinal. Clube. A usina São Manuel processa mais de 4 milhões de toneladas de cana a cada safra. Mas não é a quantidade de produto a fórmula da nossa energia. Nosso segredo são as pessoas, os nossos colaboradores. Acreditamos que a mudança contínua de nossa postura como indivíduos frente ao trabalho é o segredo da verdadeira inovação. Fazer parte da São Manuel é viver com respeito. Respeito pela natureza, pelas pessoas, pelo produto, pelos clientes. Só assim juntamos nossos objetivos, sermos uma empresa perene, rentável e cidadã. Sua empresa trabalha com tratores e implementos agrícolas de alta pressão? Então conheça o Tiago Mangueiras e Conexões. O endereço é anexo ao posto Pedra Branca, em São Manuel, e atua no ramo há mais de 7 anos. Atende toda a região com mangueiras sob medidas e conexões para alta pressão, bicos de pulverização para lavouras, filtros e lubrificantes. Anote o telefone e o WhatsApp. É o 14 996 03 2927. Tiago Mangueiras e Conexões. Se o seu sorriso te incomoda, busque a solução. Invista em você e na sua qualidade de vida. Pare de ter vergonha do seu sorriso. Procure já a Questodonto para realizar o seu implante, que vai devolver conforto e confiança em todos os momentos. Além disso, os implantes dentários também são a melhor forma de substituir a perda do seu dente natural. Tenha mais qualidade de vida. Conte com a Questodonto para cuidar, transformar e realizar o seu sonho. Em São Manuel, na Rua Epitácio Pessoa, esquina com Cartório. Telefone 3842-3685 ou 99608-3685 para WhatsApp. Em São Manuel, você pode contar com os serviços da Baceto Contabilidade, Imposto de Renda, Abertura e Encerramento de Empresas, Rotinas Departamento Pessoal, Escrita Fiscal, Regularização MEI e Empregador Doméstico. Baceto Contabilidade, Responsável Técnica, Fernanda Josepete Baceto. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Baceto Contabilidade, Rua Coronel Rodrigues Simões, 230, Centro de São Manuel, fone 3842-1696. Pra abastecer, o melhor lugar, Posto Mais. Todo mundo sabe, abastece lá. No Posto Mais, o melhor preço e a melhor qualidade. Confira os preços: etanol 3,39, gasolina 4,99. Posto Mais, na Epitácio Pessoa, no quarteirão debaixo do santuário, com filiais em Avaré e Itaí. Todo mundo sabe, abastece lá. Você compartilhou momentos inesquecíveis com seu melhor companheiro pet. Agora, estamos aqui para oferecer a ele a despedida digna que ele merece. Apresentamos o Prever Pet, uma maneira carinhosa e respeitosa de honrar a memória do seu fiel amigo. Inclua agora mesmo seu pet no plano Prever e garanta todos os benefícios e vantagens do plano Prever também para o seu bichinho de estimação. Ligue agora para 0800-0773-837 e saiba mais. Agosto imbatível, Construtores. As melhores ofertas com as melhores condições você só encontra aqui. E todo o setor de ferramentas elétricas em até 12 vezes em acréscimo. Válvula base Deca, 106,90 à vista. Gabinete madeira Cosimax, 529,90 à vista. Lembre-se, mês dos pais é na Construtores. Todo todo o setor de ferramentas elétricas em até 12 vezes sem juros. Construtores, a maior e mais completa da região. Ofertas de agosto do Lourenção Supermercado. Leite condensado Piracanjuba, 5,29. No clube com desconto, 4,99. Café Tesouro, 16,99. No clube com desconto, 16,79. Colchão mole bovino, 29,90. No clube com desconto, 28,90. Essas e outras ofertas você encontra no Lourenção Supermercado, na Vila Industrial. Atenção motoristas categorias C, D ou E. Agora no Laboratório Unilab você paga apenas R$130 no exame toxicológico e ainda pode parcelar em até 7 vezes sem juros. É isso mesmo, exame toxicológico por apenas R$130 e você ainda parcela em até 7 vezes sem juros. Laboratório Unilab, Avenida Irmã Sintra, 654, próximo à Unimed. Telefone WhatsApp DDD 14-38 412383. Eu só tomo café grava porque é muito mais gostoso. Eu só tomo café grava porque é mais saboroso. Eu só tomo café grava, o café que é da família. Eu só tomo café grava. Café grava, grãos selecionados garantindo melhor aroma e sabor. Café grava, muito mais gostoso. Eu só tomo café grava, sabor que maravilha. Especial como as coisas boas da vida. Rádio Clube. É hora de notícias. Notícias. O INSS pode revisar e cortar as aposentadorias por invalidez, hoje chamadas de aposentadorias por incapacidade permanente. Isso pode ocorrer até mesmo para quem recebe o benefício há mais de 10 anos. O entendimento foi publicado em 2 de agosto no Diário Oficial da União, em resolução do Conselho de Recursos da Previdência Social, que uniformiza as regras para quem recorre ao Conselho. Outros dois benefícios que estão sujeitos à revisão periódica prevista na lei são o auxílio-doença e o benefício de prestação continuada, BPC, após o prazo de 10 anos. De acordo com a resolução, o corte da renda previdenciária poderá ser feito a qualquer momento se for comprovada a fraude ou má-fé. O segurado que for convocado pelo INSS deverá fornecer os documentos necessários e agendar uma avaliação médica no caso de benefício por incapacidade. Vale lembrar que a aposentadoria por incapacidade permanente é concedida quando o cidadão adquire doença física ou mental que o incapacita para o trabalho. O perito deverá determinar a impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, já que mesmo depois de muitos anos, a pessoa que hoje recebe o benefício pode ter tido alta médica. A medida não atinge o beneficiário que já completou 55 anos e recebe aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos. Além disso, o fato de o aposentado não ter mais os documentos que apresentou anos atrás não será motivo para o corte. Da Rádio 2, siga a Eikmaier para a Rádio Clube de São Manuel. Seu beijo é coisa de louco, mas todo cuidado é pouco. Não quero ser feito de bobo de novo, machucado por outros amores, coração calejado de medo. Aprendeu as 5 regras do desapego. Não atenda de primeira aquela ligação. Suma em plena sexta-feira, sem dar satisfação. Em caso de ciúme, não assume. É as velas da mesa do jantar. Esquece, não pode acender. Se escaparam, eu te amo sem querer. Acione o plano B. Não vou mais te ver. Pra se falar, difícil fazer. Planejei, deu tudo errado. Tô apaixonado por você. Pra se falar, difícil fazer. Sabe aquelas 5 regras? Deu amnésia, acabei de esquecer. Seu beijo é coisa de louco, mas todo cuidado é pouco. Não quero ser feito de bobo de novo. Machucado por outros amores, coração calejado de medo. Aprendeu as 5 regras do desapego. Não atenda de primeira aquela ligação. Suma em plena sensação. sexta-feira sem dar satisfação. Em caso de ciúme, não assume. E as velas da mesa do jantar, esquece, não pode acender. Se escaparam, eu te amo sem querer. Assone o plano B. Não vou mais te ver. Faço falar, difícil fazer. Planejei, deu tudo errado. Tô apaixonado por você. Faço falar, difícil fazer. Sabe aquelas cinco regras? Não vou mais te ver. Faço falar, difícil fazer. Planejei, deu tudo errado. Tô apaixonado por você. Faço falar, difícil fazer. Sabe aquelas cinco regras? Deu amnésia, acabei de esquecer. Seu beijo é coisa de louco, mas todo cuidado é pouco. Não quero ser feito de bobo, de louco. Agora no seu rádio, Clube da Tarde com Luciana Pérez. Muita música, informações, dicas, receitas, entretenimento. Contamos com sua audiência. Clube da Tarde. Duas horas e 35 minutos, bem-vindo a mais um Clube da Tarde. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Clube que estão ligados aí na nossa sintonia. A flor do desejo do maracujá. Hoje é dia 4 de agosto de 2023 e sexta-feira, sua linda! Chegou a sexta-feira, que maravilha, né? Sintonize, então, através do www.cluberegional.com.br ou em AM 1510. Já foga, já guerra, já guerra, que eu também quero beijar. Do farol da barra ao jardim de Ayá. Participe também através do 3841-2555, é fone e o WhatsApp. Mande sua mensagem. Beijo a flor. Aí, amor, haja fogo, haja guerra que há. Teu cheiro. É preciso amar as pessoas como se elas fossem sexta-feira. E hoje é o dia do padre. O padre é um dos membros do clero da Igreja Católica. Ele é um sacerdote consagrado, um bispo, cuja missão é evangelizar, celebrar a Eucaristia, ou seja, as missas. Ouvir confissões, ministrar o batismo, o sacramento da cura, abençoar os fiéis, etc., né? Historicamente, a figura do padre é de grande importância, pois era uma pessoa de muita influência junto à comunidade. Na Igreja Católica, a figura do padre é considerada semelhante a de um pai, que intercede por seus filhos, em nome de Deus e de Jesus Cristo. E o santo do dia hoje, nada mais é que São João Maria Vianney, santo considerado pela Igreja Católica como patrono dos párocos e sacerdotes. Oriundo de uma família pobre e humilde, João Maria Batista Vianney nasceu em 8 de maio de 1786 na França. Desde jovem sentia vocação para a vida religiosa, mas somente conseguiu começar os seus estudos preparatórios para se formar sacerdote aos 18 anos. E hoje é o Dia Internacional da Cerveja. Que maravilha, bem na sexta-feira, né? A cerveja é comemorada, o Dia Internacional da Cerveja é comemorado nesta data, dia 4 de agosto. E se tratando de uma das bebidas mais populares do mundo, Santa Catarina é destaque. É, Blumenau, no Vale do Itajaí, é oficialmente a capital nacional da cerveja. Em 9 de março de 2017, foi assinada a Lei número 13.418 de 2017, que conferiu o título à cidade. Blumenau foi colonizada majoritariamente por imigrantes alemães que instalaram na região diversas fábricas de cerveja. E onde sempre acontece lá aquela... em outubro, né? Oktoberfest, né? Que é uma muito bom aquilo lá. Eu fui muitos anos atrás lá. É uma cidade, uma graça de cidade. E que todos os anos tem Oktoberfest, né? Vamos iniciar o Clube da Tarde hoje com Pato Fu. Depois. Clube, 2h44. Clube! Horóscopo. Confira o seu signo. E vamos dar início então ao horóscopo desta sexta-feira, iniciando com Áries. A sua carta hoje é o 2 de Copas. Simboliza o amor, representa a busca pela harmonia dos relacionamentos e está fortemente ligado aos envolvimentos amorosos e à vida de casais. No amor, se você está solteiro, este pode ser o dia em que a pessoa amada cruzará seu caminho. Para aqueles que já estão em um relacionamento, o dia promete perfeita sintonia e conexão. E no dinheiro, no âmbito financeiro, o trabalho em equipe promete ser altamente proveitoso ao longo do dia, abrindo caminho para a conquista de bons frutos e oportunidades promissoras. E seus números da sorte hoje, Áries? Anota aí, hein? São 3, 10, 19, 22, 48 e 61. Touro. A sua carta hoje é o 7 de espadas. Representa novos planos. Aconselha a necessidade de aprender a se preservar, guardar segredos importantes e, ao mesmo tempo, agir com honestidade. No amor, apenas você e seu parceiro sabem o que é melhor para o relacionamento. Portanto, evite dar ouvidos a terceiro neste dia, hein? Agora, se você está solteiro, talvez esse não seja o momento ideal para se envolver em novos romances. Confie que dias melhores virão. No dinheiro, seja cauteloso em relação aos seus colegas de trabalho. Se tiver boas ideias, é aconselhável aplicá-las primeiro ou compartilhá-las apenas com aqueles que irão reconhecer o seu mérito. Se você estiver desempregado, avalie bem onde deseja trabalhar antes de fazer parte de uma equipe. E olha seus números da sorte para hoje, Touro, são 1, 5, 19, 25, 40 e 47. Gêmeos. A sua carta hoje, Gêmeos, 5 de ouros. Traz consigo a mensagem de que é importante enfrentar os desafios com determinação e aprender com as dificuldades. Vamos ver o amor hoje, Gêmeos. Se você está enfrentando problemas em seu relacionamento, hoje é o dia de superá-los. Vive intensamente esse momento. Se você está solteiro ou em algum outro relacionamento, tico-tico no fubá, sei lá, lembre-se de que a sinceridade emocional é sempre o melhor caminho para uma conexão verdadeira. No dinheiro, evite pensar em ganhos extravagantes. Em vez disso, foque em manter o que já possui, garantindo uma base sólida para futuros empreendimentos. E seus números da sorte para hoje, Gêmeos, são 23, 45, 11, 3, 37 e 4. Câncer. A sua carta hoje, Câncer, é a Papisa. Representa mistério, intuição, revelação, resignação, fé e sabedoria. Simboliza a importância de ouvir atentamente para alcançar conclusões sábias e pacientes. No amor, evite tomar decisões impulsivas nesse momento. É melhor agir com sabedoria e paciência, acreditando que o tempo trará a clareza necessária para as questões do coração. No dinheiro, use sua intuição com tranquilidade para resolver as questões financeiras. Mantenha seus planos e pensamentos discretos, pois esse período pede cautela e calma. Agir com sabedoria será essencial para enfrentar os desafios do dia. E olha aí seus números da sorte hoje, Câncer, anota aí. São o 4, 8, 17, 28, 39 e 45. E com Câncer, encerramos a primeira parte do horóscopo desta sexta-feira. Só na Rádio Clube, as melhores músicas, informação e comunicação pra você. A equipe mais do seu rádio, te fazendo companhia. Esta é a Rádio Clube AM de São Manuel, sempre ao seu lado. Vamos ouvir agora Elton John com Dua Lipa, Cold Heart. Clube 2h53. Horóscopo. Confira o seu signo. Continuando aqui com o horóscopo desta sexta-feira, vamos agora para Leão. A carta hoje é o dependurado. Simboliza sacrifício. Convida você a refletir sobre as amarras que o mantém preso e a encontrar uma forma de se libertar das cordas que o prendem. No amor, Leão, Caso enfrente algum problema em seu relacionamento hoje, lembre-se de que a conversa é a melhor solução. Caso você esteja solteiro, antes de se abrir para um novo amor, resolva as questões pendentes de relacionamentos passados, pois é importante estar com o coração limpo e a energia positiva para permitir que tudo flua de maneira favorável. E no dinheiro? É hora de repensar seus planos em relação à sua carreira profissional. Conte com a ajuda de colegas de trabalho, pois eles podem proporcionar maior clareza neste momento. E seus números da sorte para hoje, Leão? São o 2, 13, 19, 20, 45 e 30. Virgem, a sua carta hoje é o Valete de Ouros. Simboliza reflexão e novidades. Representa a luz necessária para criar o que é preciso em sua vida. No amor, vamos ver. No amor, se você está em um relacionamento e casa tem enfrentado os desentendimentos que hoje surgirão nos caminhos para uma possível reconciliação, desde que ambos estejam dispostos a isso, hein? No dinheiro, fique atento às pessoas próximas e conte com elas nos momentos necessários. Seja você desempregado ou não, hoje é um dia propício para o sucesso na área profissional e financeira. E seus números da sorte para hoje são 5, 17, 22, 36, 40 e 1. Libra. A sua carta hoje, Libra, é o 6 de ouros. Representa generosidade. Sugere que é o momento de melhorar e aprimorar suas ações para que, no futuro, elas possam gerar frutos positivos. No amor, você estará disposto a se entregar totalmente à relação hoje, buscando alcançar seus desejos por meio de sedução. Porém, tome cuidado, pois nem todos podem ser genuínos em suas intenções. E algumas pessoas podem se aproveitar de sua bondade e vontade. No dinheiro, tanto para quem já possui emprego, quanto para aqueles que estão procurando, é importante encontrar apoio nas pessoas certas para alcançar seus objetivos profissionais. Aja de forma correta e determinada, correndo atrás do que almeja, pois seu empenho será recompensado com resultados positivos, tá? Anota aí, Libra, seus números da sorte hoje são 6, 13, 18, 25, 55 e 60. Escorpião. A carta hoje é o Rei de Paus. Representa força, coragem e justiça. Traz uma energia de produtividade e empreendimento fértil em todos os níveis da vida. Olha que bom hoje, hein? No amor, Escorpião, as energias estão favoráveis para estruturar esse setor de sua vida. Se você, por acaso, estiver solteiro, seu lado conquistador estará em alta. Aproveite para se abrir e encontrar a pessoa dos seus sonhos. E no dinheiro, Escorpião? Você desfrutará de segurança em diversos aspectos, tanto no âmbito material quanto na vida profissional. Aproveite esse período para se fortalecer e preparar o terreno para construir sonhos sólidos e frutíferos em seu futuro. E olha, seus números da sorte hoje são 1, 2, 8, 16, 22 e 39. E com Escorpião, Encerramos mais outra etapa do horóscopo desta sexta-feira. Ouça agora Bidis. Aí vamos para o intervalo e eu volto logo em seguida com muito mais. Clube 3 e 3. Música, informação, dicas, entretenimento. Programa Clube da Tarde. Continue ligado. Já já, mais sucessos. A Clube chegou aos 84 anos e em comemoração vamos mudar para melhor. Vem aí, uma programação moderna e atual. Aguarde! Clube em 88.7 FM. Muita coisa aconteceu nos últimos 83 anos. Agora, rádio e informação. No, todos nós sempre fomos a favor de São Manuel. E talvez a nossa exaltação, a nossa irritação até, todos nós de São Manuel, achamos que é preciso um pouco mais de respeito pelos nossos antepassados. Eu lembro, eu fico tão emocionada quando eu ouço essas coisas. E Rádio Clube é isso aí, viu? Dentro do sistema de uma Rádio Clube, o interesse que vocês têm pela cidade. Meus cumprimentos a você. Muito obrigado. E é isso que nós queremos transmitir aos nossos ouvintes. O interesse nosso, essa exaltação cívica, essa exaltação patriótica que a gente tem pela nossa cidade, que é São Manuel. Agora vamos completar 84 anos. Novos amigos estão a caminho e uma programação 24 horas por dia, ao vivo. Prepare-se, a sua Rádio Clube vai lhe trazer novas experiências. Fique ligado, a Rádio Clube vai fazer história novamente. Não perca. Tubo Fibra Pratanet. Turbine sua conexão agora mesmo. Só a Pratanet tem os melhores planos para você. 800 mega por apenas R$ 129,90 ao mês. 600 mega R$ 99,90 para Pratanet. Entre em contato e garanta hoje mesmo. 14 3812 5100 ou acesse www.prata.net.br. Aproveite esta super oferta. Últimas unidades de HB20 com valor reduzido pelo incentivo do governo. Adquira seu zero quilômetro na Hyundai Top Motors Botucatu. Garanta já o seu HB20 novinho em folha. Visite-nos na Avenida Deputado Dante Delmanto, 3073 Botucatu. Ou ligue para 14 31 12 9090. Consulte as condições na concessionária. Corra! Precisou de areia, pedras ou o que para sua obra? No Calhoune Caçambas tem. E o melhor, também tem pedra, areia e tudo que você precisar ensacado em pequenas quantidades. Calhoune Caçambas também aluga betoneiras, faz terraplanagem e entrega as caçambas com preço que cabe no seu bolso e rapidinho. A Calhoune Caçambas comunica que também tem diversas máquinas para a realização de vários serviços, inclusive fazendo limpeza de terrenos e também faz demolições. Calhoune Caçambas, Rua José Manuel Moura, 511, no Alto da Conquista. Telefones 3841-2071 ou 3841-6881. Que tal tornar o quarto do seu filho ou da sua filha um lugar ainda mais especial? Você pode fazer isso com as caminhas montessorianas. Em São Manuel, conheça as caminhas feitas pela Caminhas Montessori e móveis planejados. Essa vai ser a melhor forma de você fazer a substituição, sem dificuldades, do berço por uma cama para sua criança. E o melhor, tudo isso com preços extremamente acessíveis e materiais de qualidade, na medida que você precisa. Ligue agora mesmo para Caminhas Montessori e móveis planejados. Converse com o Rafael pelo telefone 991353588 ou com a Fernanda do 991621390. Além de caminhas montessorianas, eles também fazem móveis planejados. É a oportunidade de você ter móveis planejados com preços muito acessíveis. E lembre-se, Caminhas Montessori e móveis planejados vai até você para fazer o orçamento. Repetindo o telefone 991621390 ou 991353588. Novidade para a sua empresa. Conheça as cestas básicas Jaú Serve. Uma seleção com os melhores produtos, frota própria e excelentes condições de negociação. Fale com a gente através do site www.jauserve.com.br/cesta-básica e aproveite a praticidade e a qualidade que só o Jaú Serve tem. Cuide do seu cãozinho com carinho na Dog Boy Pet Shop. Lá você tem banho e tosa de qualidade, pacotes mensais com um banho por semana e tosa higiênica inclusa. Na Dog Boy você também tem a opção quinzenal. Visite a Dog Boy na Avenida José Aldas Pelão, em frente ao velório. Ou agende o horário agora mesmo que eles pegam o seu bichinho em casa. Telefone 3842-2169. Dog Boy Pet Shop, o melhor para o seu melhor amigo sempre. Construa seu sonho na Robuste Negócios Imobiliários, loteamento Jardim Consolata, localizado na entrada do distrito de Aparecida, via rodovia Marechal Rondon, próxima à escola pública, supermercados e padarias, ambiente calmo e seguro, ideal para sua família. Visite-nos, Avenida José Horácio Melão, 1610, ou ligue 14-3437-1036. Robuste Negócios Imobiliários, confiança faz história. Neste mês de agosto, o Rochinha tem novidades. Vai ficar pronto o novo ponto na Avenida José Horácio Melão. Mas enquanto as obras não terminam, você pode continuar deliciando as maravilhas do Rochinha na sua casa. Peça pelo delivery. Ligue agora mesmo 3842-1011 ou pelo telefone WhatsApp 991251939. E não se esqueça, neste mês de agosto vai ter inauguração. Em breve, mais informações. Rochinha, Rochinha, qualidade sadia. Você conhece, você confia. Restaurante Lanchonete Pedra Branca, localizado na Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 274, servindo almoço e marmitex. Tem sucos, refrigerantes e salgados. Ah, lembrando que tem o famoso lanche do bebê. Telefone 3842-2872. Restaurante Lanchonete Pedra Branca. Aqui toca mais música, música. É hora de notícias. Notícias. Cortar gordura de origem animal e consumir regularmente frutas, vegetais, castanhas e peixes. Esse pode ser o segredo para proteger o coração, de acordo com um amplo estudo realizado por pesquisadores canadenses da Universidade de McMaster. Os cientistas analisaram estudos feitos em mais de 80 países com 245 mil pessoas. Eles concluíram que uma dieta para diminuir o risco cardiovascular deve incluir 2 a 3 porções de frutas e vegetais todos os dias. Já semanalmente, a orientação de consumo é a seguinte: 3 a 4 porções de legumes, 7 de nozes ou castanhas, 2 a 3 porções de peixe e 14 de laticínios, menos manteiga e chantilly. Os autores desse compilado esclareceram que é melhor focar nos alimentos que protegem o coração do que cortar totalmente a gordura, no caso de pessoas saudáveis, sem fatores de risco. Eles aconselham aqueles que fazem questão de carne vermelha ou laticínios mais gordurosos a consumir um copo de leite por dia, um pote de iogurte ou 1 a 2 fatias de queijo. Quanto à carne processada, não deve passar de um bife pequeno de carne vermelha ou frango. Da Rádio 2, Fabiola Altran para a Rádio Clube de São Manuel. O sucesso está de volta. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Do tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda e o paraíso é na terceira. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade. Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. Ela é discreta e cultua bons livros e ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby. Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser. Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby. Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser. Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda e o paraíso é na terceira. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade. Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. Ela é discreta e cultua bons livros e ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Minha mente nem sempre tão lúcida, é fértil, me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Fazer da vida o que melhor possa ser. direção ao sol. Me sinto muito bem quando vejo o pôr do sol. Só pra fazer nascer a lua. Minha mente nem sempre tão lúcida é fértil, me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Clube 3 e 15. Confira o seu signo. E vamos dar sequência aqui no horóscopo desta sexta-feira. Seguimos aqui com Sagitário. A carta hoje, Sagitário, é 2 de espadas. Representa afeição e falsidade. Nos lembra da importância de se abrir para o autoconhecimento e ser honesto em relação aos sentimentos que residem em nosso coração. No amor, é um momento de reflexão e busca pelo amor que você sente. Evite discussões e brigas por coisas irrelevantes. Limpe sua alma e espírito, cultivando a paciência em suas relações. No dinheiro, é aconselhável aguardar antes de agir. Espere pelo momento em que possa enxergar com mais clareza o meio em que está inserido. Se estiver procurando um emprego, seja honesto consigo mesmo e encha-se de bons pensamentos antes de sair para uma entrevista. Seus números da sorte para hoje, Sagitário, são 1, 2, 19, 24, 30 e 42. Capricórnio. A carta hoje, Capricórnio, é 2 de paus. Simboliza o crescimento e muita energia. Indica a necessidade de superar desafios e concretizar o que já havia sido iniciado, conquistando novos patamares em sua jornada. O amor, Capricórnio. A saudade, a nostalgia podem invadir seu coração hoje. Tome cuidado para não se iludir novamente. Se você está em uma relação sólida, concentre-se em fortalecer os laços existentes. No dinheiro, diante das dificuldades que possam surgir hoje, seja você empregado ou não, lembre-se de que possui a força interior necessária para superar qualquer problema e/ou diversidade. Seus números da sorte para hoje, Capricórnio, anota aí. São os 7, 15, 19, 23, 32 e 41. Aquário. Aquário, cultive a paciência e o diálogo para resolver conflitos. Se está solteiro, esteja preparado para uma chegada repentina de um novo amor em sua vida. Olha! No dinheiro, tanto para quem está empregado, quanto para quem está desempregado, o momento é de mudanças rápidas que surgirão. Fique atento às oportunidades que surgirem em seu caminho. E olha seus números da sorte para hoje, Aquário, são os 5, 6, 10, 28, 32 e 39. E Peixes, olha a sua carta hoje, Peixes. O Papa, representando a sabedoria, nos lembra da importância de viver sempre dentro da legalidade, seguindo preceitos éticos, morais e de ordem. No amor, se você está em um relacionamento estável, pode haver a possibilidade de um casamento em breve. Para aqueles que estão solteiros, tenha paciência, hein? pois o destino está preparando algo que trará benefícios e felicidade. No dinheiro, seja você desempregado ou trabalhando, tenha fé, pois as coisas acontecem em nossas vidas no momento certo. E olha aí seus números da sorte para hoje, peixes. Nota aí. São 18, 25, 29, 33, 36 e 39. E com peixes, encerramos o horóscopo desta sexta-feira. Do jeito que mas eu verei na Carolina Rosas. Ter esforço pra te contrariar. De tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar. Você pode me ver do jeito que quiser. Eu não vou fazer esforço pra te contrariar. De tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar. Porque eu sou feita pro amor, da cabeça aos pés, e não faço outra coisa do que me doar. Se causei alguma dor, não foi por querer. Nunca tive a intenção de te machucar. Porque eu gosto é de rosas e rosas e rosas, acompanhadas de um bilhete, me deixam nervosa. Toda mulher gosta de rosas e rosas e rosas. Muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas. Por acaso não bater com o meu, eu retomo meu caminho e nada declarar. Meia culpa cada um que vá cuidar do seu. Se for só um arranhão eu não vou nem soprar. Porque eu sou feita pro amor, da cabeça aos pés, e não faço outra coisa do que me doar. Se causei alguma dor não foi por querer. Nunca tive a intenção de te machucar. Porque eu gosto é de rosas e rosas e rosas, acompanhadas de um bilhete, me deixam nervosa. Toda mulher gosta de rosas e rosas e rosas. Muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas. Clube 3:23. E domingo, dia 6 de agosto, agora de 2023, vai acontecer a 25ª Moto Romaria, Rumo Aparecida de São Manuel. A programação: às 10 horas, concentração na Praça do Santuário, lá de São Manuel, né? Daqui de São Manuel. Às 11, a saída da Moto Romaria rumo ao Santuário da Aparecida de São Manuel. Às 11h30, chegada em Aparecida com a missa campal e logo após a confraternização. E também eu quero já mandar um abraço para os meus ouvintes aqui do Clube da Tarde. Quero mandar um abraço aqui, ó, pros pedreiros aqui que mandaram uma mensagem para mim, Reinaldo e Nivaldo. A Nancy Ramos, que ela faz assim, ela manda sempre uma mensaginha aqui pra gente da tarde, né? Desejo a todos uma feliz tarde de sexta-feira com amor, carinho, felicidade e alegria. Muito obrigada, viu, Nancy, sempre pelas suas mensagens carinhosas. Quem mais aqui? A Vera Matoso, um beijo grande, Verinha. Saudade de você, viu? O Nivaldo, eu vou tocar sua música agora logo em seguida, tá? Que você me pediu. É, quem mais? Vamos ver. A Dona Ivone Freitas, um beijo pra você. Feliz sexta-feira, tá? Quem mais? Adriana Venturini, que eu sei que tá ligada aí no Clube da Tarde. Um beijo pra você. O Paulo, a Terezinha. A Eli Casquel. A Maria Goretti Grava. Um beijo pra vocês, viu? Uma feliz sexta-feira com muita saúde. Não esqueçam de tomar muita água, hein, gente? Que a umidade do ar tá baixa. Tá muito seco. Vocês tomem água. E é isso, meu povo. Mande mensagem aí através do 3841-2555. Vamos ouvir agora Casey and the Sunshine Band. Please don't go. Sucesso de 1979. Don't go away. Please don't go. sleeping no more. Heart that can see. And then I cried all night. I couldn't sleep. All she wanted was to go to the sea. Don't worry, mom, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry, mom, 'cause I'm on my way. I'm on my way to the ocean. Você ouviu aí a Loki, Ocean. Clube da Tarde. Continue ligado. Já já, mais sucessos. 24 horas de programação ao vivo aqui na Clube. Clube. Aguarde. Você compartilhou momentos inesquecíveis com seu melhor companheiro pet. Agora, estamos aqui para oferecer a ele a despedida digna que ele merece. Apresentamos o Prever Pet, uma maneira carinhosa e respeitosa de honrar a memória do seu fiel amigo. Inclua agora mesmo seu pet no plano Prever e garanta todos os benefícios e vantagens do plano Prever também para o seu bichinho de estimação. Ligue agora para 0800-0773-837 e saiba mais. Supermercado Lima, em Aparecida de São Manuel, tem tudo que você precisa, açougue, padaria e quitanda. Ah, e lembrando que todo final de semana tem aquela farofa deliciosa e salada de maionese. Supermercado Lima fica na rua Campos Salles, 185, telefone 3841-6671. A usina São Manuel processa mais de 4 milhões de toneladas de cana a cada safra. Na São Manuel, acreditamos que é possível fazer mais com menos. É saber que a inovação é um processo contínuo, que que deve ser pensado e praticado todos os dias. Buscamos aperfeiçoar permanentemente um modelo de gestão transparente que visa reduzir os custos da empresa, aumentando a rentabilidade e o valor da organização. Só assim juntamos nossos objetivos: sermos uma empresa perene, rentável e cidadã. Dia dos Pais está chegando, e já que o seu pai é o cara, que tal comprar um presente que é a cara dele? Neste Dia dos Pais, na compra de óculos completos, você ganha o segundo par. Torne o Dia dos Pais ainda mais especial com um presente do Mercadão dos Óculos. E não para por aí, a cada R$50 em compras você ganha um cupom e concorre a um Moto G22. Tantas vantagens assim é só no Mercadão dos Óculos, na Rua Moraes Gordo, 174. Abastecer o seu carro é coisa séria? O Auto Posto Eldorado oferece o melhor para o seu carro com qualidade e tecnologia Petrobras. Troca de óleo, loja de conveniência e lava-car. Seja inteligente, abasteça seu carro no Auto Posto Eldorado, do jeito que você gosta. Avenida Aldo Marini 201, fone 38422166, ao lado do Supermercado Central. O Laboratório São Manuel completa 50 anos. São 3 gerações atendidas com excelência. Atendimento dinâmico, coletas domiciliares, equipamentos de última geração e resultados online. Somos filiados à Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, garantindo qualidade. Visite-nos na Avenida Irmã Sintra, 579, em frente à Escola Doutor Augusto Reis. Telefones 38414000 ou 38411881. WhatsApp 14991053409. Laboratório São Manuel. Sua saúde em boas mãos. Mês dos Pais, na Drogaria Total Popular. Aproveite os preços especiais. Sabonete em barra Protex, R$3,79 cada. Creme dental Colgate, R$6,49. Cargas Gillette Mach 3, R$19,90. Aproveite os melhores preços no Mês dos Pais, na Drogaria Total Popular. Rua 15 de Novembro, com o telefone 38412205. Eu só tomo Café Grava, porque é muito mais gostoso. Eu só tomo Café Grava, porque é mais saboroso. Eu só tomo Café Grava, o café que é da família. Eu só tomo Café Grava. Café Grava, grãos selecionados garantindo melhor aroma e sabor. Café Grava, muito mais gostoso. Eu só tomo Café Grava, que sabor, que maravilha. Especial como as coisas boas da vida. No Pescados Fernandes, o seu almoço é uma explosão de sabores. Desfrute das marmitas com arroz japonês e uma variedade incrível em peixes frescos. Além disso, tem um irresistível poke, perfeito para satisfazer a sua vontade de comer algo diferente. Pescados Fernandes fica na João Massarelli 46, pertinho da Escola Faraco. Faça o seu pedido pelo telefone 3841-5446 ou pelo WhatsApp 99132-3634. Pescados Fernandes, uma experiência que você merece. Calçado Gesselina tem o presente ideal pro herói do coração. Agosto é o mês dos pais e na Gesselina tem tudo: sapato social, tênis, sapatênis e sandálias, meias olímpicos, chinelos Raider, Havaianas e Cartago, com numeração até o 45. Tênis e sapatênis, numeração especial até o 47. Aproveite! Quando for comprar na Gesselina, use o estacionamento 45 graus e pare em frente à loja. Calçado Gesselina, tradição e amor em cada passo. Rua Batista Martins, 238. Lar Anália Franco, uma história de responsabilidade social. Conheça o Projeto Luz. Essa iniciativa acolhe crianças e adolescentes de ambos os sexos na faixa etária dos 6 aos 15 anos, provenientes de famílias com precário acesso à renda e com dificuldades em se manter. O Projeto Luz atua prevenindo situações de risco social e fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. Lar Anália Franco. Aqui o amor ao próximo está sempre presente. É hora de notícias. Notícias. Emplacamentos de automóveis e veículos comerciais leves crescem em julho e setor tem o melhor mês do ano até o momento. É o que mostram os números da Federação Nacional de Veículos Automotores, a FENABRAVE. No sétimo mês do ano, a entidade registrou o emplacamento de 215.711 automóveis e leves, um total que é 20% superior aos emplacamentos de junho, quando a comparação é com o mês de julho do ano passado, a alta é ainda maior, de 27,5%. O melhor resultado de 2023 até então tinha sido registrado em março, com 186.574 unidades do tipo emplacadas. Para a Fenabrave, o bom desempenho do mês foi influenciado pelos descontos patrocinados concedidos pelo governo federal por meio das medidas provisórias que incentivaram a compra de veículos novos. Considerando todos os segmentos automotivos, o mês de julho registrou 367.192 unidades emplacadas, uma alta de 5,4% sobre junho e de pouco mais de 19% sobre julho do ano passado. No acumulado do ano, são mais de 2.200.000 veículos novos emplacados, sendo mais da metade deles automóveis e veículos comerciais leves. Da Rádio 2 Milena Abreu para a Rádio Clube de São Manuel. O sucesso está de volta. Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão. Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão. Ninguém foi lá naquele bar colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar. Eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente. A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua. Você é sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca. A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua, mas as pernas sua. Você é sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca. Era só terminar antes de trair. Era só terminar que eu deixava sem ir. Sua boca e te obrigar a beijar. Eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente. Foi. A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua. Você é sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca. A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua. Você é sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca. Era só terminar antes de trair. Não é? Era só terminar que eu deixava assim. O melhor do rádio é você, é você, é você. Clube 3:43. E vamos para a nossa agenda cultural deste fim de semana. O que, que vai acontecer aqui em São Manuel? Hoje, sexta-feira, tem noite de muito rock and roll com a banda Rock 69 no Botequim. A partir das, vamos ver aqui, a partir das 21 horas, tá? Lá no Botequim, então, tem a banda Rock 69. Porque curte um rock and roll, só chegar lá. Vamos ver aqui quem mais tem. Ah, agito de sexta lá no Los Praianos. A partir das 20 horas com a Gisele hoje. No Clube Recreativo, a partir das 21 horas, vai ter Eduardo Gil ao vivo lá no Quiosque Central. Música dos anos 80 e 90, pop rock, sertanejo universitário. Então vai estar muito bom lá, né? Então se você quiser reservar sua mesa, você ligue no 38412879 ou através do WhatsApp 996957177. Deixa eu ver onde mais. Aí no sábado, amanhã, né, na Toca da Cerveja, vai ter música com Gabriel César. Tá? Lá é a partir, deixa eu ver que horas aqui, das 20h30, tá? Das 8h30 da noite. Amanhã, sábado, hein? Lá na Toca da Cerveja. E no Pesqueiro Recanto Dourado, lá da Solange, um abraço aí, minha querida amiga Solange, vai ter Natan Gomes, tá? Amanhã também, sábado, às 17 horas, tá? Happy Hour lá. Então, esse foi a nossa agenda cultural desta sexta e sábado, viu, gente? Quero mandar um abraço especial pra Ivone Freitas, que tá ligadinha aí no Clube da Tarde. Um beijo pra você. Muito obrigada pela sua sintonia. Feliz sexta-feira, tá? Olha só, um grupo de cientistas dos Estados Unidos apresentou dados sobre a eficácia de uma pílula que elimina células cancerígenas sólidas, sem afetar as células saudáveis. Que maravilha, né? Olha que notícia boa. Os relatórios divulgados nesta terça-feira, dia 1º, o grupo que faz parte de um dos principais centros de pesquisa sobre câncer dos Estados Unidos, informou que o medicamento já está na primeira fase de testes em humanos. Paralelamente, os pesquisadores continuam investigando o que fez a pílula ser eficaz quando foi testada em animais. Segundo os estudos, a molécula se mostrou eficaz em pesquisas pré-clínicas no tratamento de células derivadas de diversos tipos de câncer, como de mama, próstata, cérebro, ovário, colo do útero, pele e pulmão. Seria uma benção se isso desse certo mesmo, mas a ciência está no caminho certo, né, gente? Vamos torcer para que isso chegue aos pacientes o quanto antes. Vamos ouvir agora Felipe Rodrigo, Média Boa. Quero oferecer essa música para os pedreiros que estão aí na sintonia do Clube da Tarde, o Reinaldo e o Nivaldo. Muito obrigado pela sua mensagem. A barriguinha não tá 100% ok, mas minha bebida preferida nunca foi whey. É cerveja gelada, e eu sei que cê gosta. De bônus não tenho, ex-louco na minha cola. Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio demais pra te passar vergonha. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem rico demais pra andar de arte, nem liso demais pra remar de canoa. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem rico demais pra andar de arte, nem liso demais pra remar de canoa. Eu tô na média, tô numa média boa. Não é me achando, mas nota 7, passa tranquilo de ano. Passa liso. É cerveja gelada, e eu sei que cês gostam. De bônus não tenho, ex-louca na minha cola. Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio demais pra te passar vergonha. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem rico demais pra andar de arte, nem liso demais pra remar de canoa. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem rico demais pra andar de arte, nem liso demais pra remar de canoa. Eu tô na média, passa tranquilo de ano. Vou falar, passa com sobra, viu, sobrando. Mas nota 7, passa tranquilo de ano. 24 horas de programação ao vivo aqui na Clube. Clube! Aguarde! Que delícia! Agora em seu rádio, os pratos mais gostosos da nossa Receita do Dia. Lápis e papel na mão. Receita do Dia. Então vamos para a nossa receita da sexta-feira. Hoje eu separei aqui uma receita simples, mas muito eficiente, viu, gente? Vocês podem fazer essa massa de panqueca. É excelente essa massa, ela não quebra. Ela dá para guardar uma semana na geladeira, ela pronta e ser congelada. Mas vamos lá, então, para os ingredientes. Qualquer um sabe fazer, hein? Então anota aí. Os ingredientes você vai para 10 porções. Ela rende 10 porções nessa que eu vou falar, tá? Se você quiser dobrar, você pode dobrar sem problema nenhum que ela vai dar certo. Então vamos lá. Você vai precisar de 2 ovos, 1 copo desse tipo de requeijão de vidro, sabe? De leite, meia colher de sopa de sal, uma colher de sopa de maisena, uma colher de sopa de azeite. Se você não tiver o azeite, pode ser óleo também, vai ficar bom também. Mas eu prefiro o azeite, que fica melhor, tá? Fica mais saboroso, ela fica melhor a textura dela. Mas se não tiver, não tem problema, pode ser o óleo. Então, uma colher de sopa de azeite e um copo também dessa mesma medida do tipo de requeijão, esse copo de vidro de requeijão, de farinha de trigo, tá? Então, repetindo, 2 ovos, 1 copo de leite, meia colher de sopa de sal, uma colher de sopa de maisena, uma colher de sopa de azeite, 1 copo de farinha de trigo. Aí você bate tudo no liquidificador, bem batidinho, até ficar uma mistura bem homogênea, tá? Aí, com o auxílio de uma concha, você vai... É a medida certa que dá, não precisa ser muito cheia, mas você vai colocando ela numa frigideira antiaderente de preferência para não grudar, tá? Em fogo médio. Então você vai ter a paciência aí de ficar pondo uma por vez aí, vira ela. Tem que ficar de olho para não queimar, tá? Aí você vai pondo ela num prato ali ou mesmo num pano de prato limpo para ela não suar, tá? Aí você pode fazer o recheio de carne moída, de frango, de alho poró, de ricota com espinafre, aí um recheio que você quiser, da sua preferência, tá? Ó, então, como eu disse no início, eu vou repetir. Essa massa, ela dura em média uma semana na geladeira, desde que seja embalada no filme, naquele filme plástico, tá? Ela aguenta mais ou menos uma semana aí. E ela também pode ser congelada pronta, né? Ou seja, tanto na geladeira pronta, já fritinha, como congelada. Você embala ela bem embaladinha para poder congelar, certo? Se você não conseguiu anotar a receita, não tem problema. Você pode entrar lá no cluberegional.com.br, que vai estar postado lá no máximo até segunda-feira, tá? E entre outras receitas que estão lá disponíveis para vocês. Entra lá, dá uma olhadinha. Tem receitas de bolos variados lá. Tudo que já testei, tudo que tudo receita simples e que dá certo, tá? Então, dá uma fuçadinha lá, dá uma passada lá no site, dá uma olhadinha lá, que tem várias receitas já lá disponíveis, tá? to call love, for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. Like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the day still left, curtiu a Sting, Fields of Gold. Clube 3:57, estamos chegando mais um final de um Clube da Tarde. Muito obrigada a todos pela sintonia, todos que mandaram mensagem para mim, meu muito obrigada. Uma feliz sexta. E não esqueça que hoje é o dia da cerveja. Oh, maravilha! Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Beber com moderação, tá, gente? Não esqueçam disso. Então, ó, hoje não dá pra falar os resumos da novela, mas só vocês entrarem lá no G-Show, tá? / resumos das novelas, que vai estar lá tudo detalhado das três novelinhas lá, tá? Pra vocês verem, tá? E não esqueçam também de entrar lá no cluberegional.com.br para as receitas estão disponíveis lá. Dá uma passadinha lá, tá bom? Então, um beijo grande, um excelente final de semana a todos, com muita saúde, paz e amor, tá bom? E eu volto segunda-feira. Tchau! Você está com Luciana Pérez, programa Clube da Tarde. Continue ligado, já já mais sucesso. A sua Rádio Clube está mudando para melhor. Em breve, Clube 88.7 FM. Muita coisa aconteceu nos últimos 83 anos. Agora, rádio e informação. No, todos nós sempre fomos a favor de São Manuel. E talvez a nossa exaltação, a nossa irritação até, todos nós de São Manuel, achamos que é preciso um pouco mais de respeito pelos nossos antepassados. Eu lembro

Depois desta data, o dinheiro será transferido para a União. Da Rádio 2, siga Ike Maier para a Rádio Clube de São Manuel. A partir de agora, as mais belas músicas sertanejas. No seu rádio, o melhor da música sertaneja. Sertanejo Classe A. Está no ar. Está no ar. Sertanejo Classe A. Sertanejo Classe A, com Fabiano Farias. Alô, amigos de todo o Brasil, estamos chegando com Sertanejo Classe A, com você a partir de agora, trazendo essa super sequência, dia de sexta-feira. Sextou! Hoje, 4 de agosto de 2023, dia da campanha educativa de combate ao câncer e dia do padre. Sexta-feira, sua linda! Vamos de música? Vamos de música! Quem abre a sequência por aqui é o Leonardo cantando com Eduardo Costa, Pedaço de Minha Vida. Tem de Paulo e Paulino, O Coração Chora, Chico Amado e Xodó, Telefone no Ar. Eu sou Fabiano Farias e por aqui seguimos com nosso Sertanejo Classe A, que é um show de música boa pra você. Sertanejo Classe A, apresentação Fabiano Farias.